Igor, melhor que o WhatsApp. Nossa, caramba, assim, eu posso mandar quantos links vocês quiserem, que eu abri um monte aqui. Só pra. O que que eu tava falando? A gente tava falando um negócio sério antes de você mandar Meu. essa. Olá, Nossa. comercial. Sabe quem tá ruiva também, Queiroz? Hã? Sabe quem tá ruiva? Quem tá ruivo? Adivinha. Não. Ziu. Tá acobreado. Mano, você tem foto? É o que eu te mandei, você não percebeu? Não, mas ela não percebi cabelo naquela foto. É que não deu, né? Tem um outro negócio ali que chama Tem outras coisas aqui que não dá magnete. pra ver. Ai, magnete. Tipo isso aqui. Oh, vamos. Eu não tô vendo sua câmera, cara. Então, agora a gente Oh, vai fazer aproveita pra. homenagem. Tá gravando, Igão? Tá gravando. Sempre tá gravando. Não, mas já? Já? Está começando mais um ConspiraCast. E no programa de hoje. Oh, it's good to be back. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, eu sou amigo matemático de sempre. E. Putz, eu tinha uma uma apresentação demonstração, mas essa página é muito pequena para. Você já agora. Não, usou esse, isso, eu cara? já usei, não posso. Bem-vindos, ouvintes. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Gabs, o amigo pinguim de todas as noites e. Jesus não gosta de bruxarias! Olá, ouvintes! Aqui é o Gabrix. Hoje vamos aprender algumas magias negras. É o Mussum que vai passar a magia, né? Magias negras. Magias negras. Eu vou tomar as vezes do Igor, tô nem aí. Hoje a gente tem aqui com a gente um querido e ilustre convidado, parceiro nosso do Forevercast. Isso. Mais. Deixa mais a bola, vai, mais. Mais. O cara, além de ser um publicitário foda pra caralho, é um cara que tem aí, ele é presidente de um grupo aí, de um podcast, nosso parceiro aí. É um cara foda, eu não tenho palavras pra descrever o cara. Além de tudo, ainda toca bem pra caramba. Ainda toca bem é pra bonito. Caramba. Pô, de falar bem, gozei aqui agora. Nossa. Com vocês, ele, o primeiro, o único, o inigualável, Yadirobe. Tá, é o Rafael Tanisi. Muito bem-vindo, Rafael Tanisi. É o nosso podcast. Fala galera, eu sou o Rafael Tanicho e eu não tenho frase, tô invadindo aí como eles já invadiram o meu podcast, o Whatevercast, e vamos ver o que, que rola nessa zona aí. Que pena que não é uma praia, né, isso aqui. Putz. Tchau, fim do podcast. Pô, mas essa piada foi boa, melhor do que as minhas. Eu sou um cara inteligente. Rafael Tanicho, seja muito bem-vindo ao nosso grupo aqui. Saiba que você, assim, apesar de você ter quebrado o sofá aqui do canto do estúdio, a gente te perdoa. Tinha que fazer igual no ar, né? Olá, Rafael. Sendo bem servido, tá tendo um cafezinho aqui da hora, pá. A garçonete é bonita que tá te servindo aí. Espero que você tenha gostado aí da aplicação aqui na Paulista, sabe? Eu não gosto muito do pinguim de roupa de empregado, mas de resto tá tudo certo. Ah, é que esse fio dental tá incomodando, eu vou tirar, peraí. Nossa. Não, não! Eu não sei o que seria pior. Vamos para os e-mails. Muito bem, que nós vamos para mais uma leitura de e-mails. A gente passou por um... A gente não, né? Eu passei... Passamos por um período um pouco conturbado. Passamos. A gente passamos. É um grupo. São é um várias grupo pessoas. Com certeza. Que ficamos parados por um tempo, mas não dá pra resistir, né? A gente sempre volta, porque o bom filho, a casa retorna. Poético, poético, bonito. E nesse meio tempo, a gente recebeu e-mails, por incrível que pareça. Mas não foi um, né? Foram vários e-mails. Não dá nem pra contar no dedo. Pode crer. Se você for aleijado, não dá, né? Se você for o Lula. Se você for o Lula, não dá. Mas aqui agora... queremos agradecer desde já aos nossos ouvintes aí pelo feedback aí, que realmente agora tá. A gente chorou bastante, né, Igor, nos primeiros episódios. Choramos. Mas agora nós temos aí meio pra dar com pau. É. Mentira, só dei 5, mas tá. Mas tem comentário. É. Entendi tudo. Então dê aí pra gente o primeiro e-mail, Gabs. O primeiro e-mail que vem do nosso ouvinte, Carlos Lemes. Olá, conheci o cast há mais ou menos um mês e já ouvi todo. Caramba, o cara é rápido. Você viu? Gostei todos. Muito da qualidade e dos assuntos abordados. Sou ouvinte de podcasts há mais de 2 anos. Ouço 51 no total. Caramba. Mas o ConspiraCast é muito bom e vocês gravaram mais. Senti que ele falou que gosta mais da gente, hein? Eu também, hein? Vocês gravaram mais? Acabei de ouvir o episódio e gostei muito da forma que o assunto foi abordado. Sou evangélico, faço parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Muitas vezes vista como preconceituosa em relação a várias denominações. Mas, como em todo lugar, existem pessoas boas e ruins. Aqui não é diferente. Frequento a igreja há 11 anos e não tenho preconceitos contra seja qual for a religião. Acredito que cada um tem o direito de crer e fazer o que quiser. Tenho as minhas crenças, maneiras de pensar, mas nem por isso tenho o direito de impor aos outros isso. Muito bom o cast e continuem melhorando sempre. Valeu, Carlos Lemes. Lisonjeada como eu me sinto. O cara, a gente tinha que chamar ele podcast também. O cara é muito bom, eu gostei muito do seu e-mail. Cara, o cara falou melhor que o Lucas, tá ligado? Não, mas isso aí. Carlos Lemes, muito obrigado pelo seu e-mail, a gente agradece o carinho aí. E ficamos bem contentes de ter mais um ouvinte fiel. O que você acha, Igor? Eu acho ótimo isso. Já conquistamos 3 ouvintes fiéis. Sim. Estamos... Pô, cara, ele é fiel mesmo, né? Evangélico, né? Velho. Ai, vocês, ai, Rafael, ai, meu rins. Só começando. É, Tanicho, aproveita que você leu, você fez essa piada maravilhosa aí. Lê o próximo e-mail pra gente. Que não haverá misericórdia, beleza? Então vocês receberam um e-mail de uma tal Malu, vocês devem conhecer esse pá, não sei, eu não conheço, mas enfim, vamos lá. Subject, aero! E tipo, tem um emoticon que eu não conheço, mas enfim. E aí? Não, Rafael. Tem um emoticon daquele maluco do Mortal Kombat lá que tem 4 braços. O Goro. O Goro. Caralho, mano, tem um emoticon no Goro. Na verdade tá mais pra Shiba, porque tem o cabelinho por cima. Mano. É verdade, velho. Tem um emoticon no Mortal Kombat. Mano, mas você não leu o assunto com determinada entonação, porque esse aeu aí, ele é aê! Aê! E você tem que entrar abrindo uma porta, não, assim. E aê! Chutando a porta. Seu aê do Goro tem que ser... Chutando a porta. Dá até fazer... Seu aê do Goro, acho que tem que ser uma parada... Não, ela chega tipo... Só que eu acho que ia ficar meio engraçado uma menina falar assim, mas enfim. Fica engraçado. Ela fala, e aí? E aí? Ela separa as coisas com barras, mas enfim. E aí, conspirados? KKKKKK. Tipo, é potássio, tá ligado? Potássio. Bom, demorei, ó. Bom, demorei a ouvir os podcasts de vocês. Porque eu li vocês porque não tem acento, né? Vírgula. Mas agora vou começar a baixar para ouvir no celular, já que o arquivo vem em .mp3. Muito bom o trabalho de vocês. Agora ela acentuou. E espero que o Conspira continue digievoluindo. Eu vou fazer uma observação sobre esse digievoluindo depois, mas enfim. Beijos e abraços da programadora Otalo. Eu acho que ela quis escrever Otaku, né? Mas enfim. Deve ter sido. O L tá do lado acho do cara. Acho que é uma carinha dando um tapa assim na cabeça, sabe? Tipo, de desenho japonês mesmo. Tipo, e ela deu uma risada. Ru 3. Digievoluindo. Desculpa, mas... Digimon é escrotaço, né, cara? O Digimon costuma voltar, né, quando ele, depois que ele digievolui. Inclusive, eu vi uma notícia que o Digimon vai ter mais uma temporada nova, hein? Ai, puta mesmo. Que pariu. Não, mas aí, Malu, eu acho que temos que agradecer o e-mail da Malu, é sempre legal. Receber e-mails, né? Inclusive, eu queria falar um negócio assim... A gente não recebeu nenhum lá no Whatevercast ainda, mas tudo bem. Se vocês... Se vocês... Do Conspiracast, quiser mandar, a gente lê também. Cara. Manda, quer mandar. Eu anonimamente vou mandar. Só fazer uma observação: a gente tava com uma corrente, maluca aí, maldita de spam chegando na nossa caixa de e-mail, e quase que o e-mail da Malu foi excluído. Por spam, né? Porque o endereço do e-mail dela parece um spam, tá ligado? Enlarge your spam. Aí, Malu. Não foi excluído, foi lido por mim. Aprenda a escrever e é isso aí. Dá pra falar. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado, Malu, pelo carinho e pelo e-mail. Valeu a participação. Apesar do Digimon, a gente adora que os ouvintes se inscrevam errado pra gente, porque a gente pode zoar e ter material pra Deus. É claro. Beatriz Oliveira. Olá, só estou mandando esse e-mail pra vocês. Tem algo para ler no podcast. Entre parênteses, fiquei muito comovida com a esperança de vocês no tipo de cabaço. De ter algum para ler no próximo. Rue, rue, rue, zuzu. Vai invocar alguma coisa. Do anjo. É aquele filme. Faz Zuzu. Obrigado. Você já assistiu esse vídeo do Horas dos Sonhos? Do não. Faz Zuzu. Depois você procura, mano. Ridículo. Bom, o que foi dito acima é verdade. Mas, maiúsculo. Acertou, hein? É. O mas correto. Isso. É, mas também queria dizer que logo na primeira vez que visitei o primeiro texto que li no site de vocês, virei uma grande fã. É isso aí. Por causa de vocês, eu lembrei da existência do meu aplicativo no podcast e a finalidade para ele. Tá, um emote aqui de braço pra cima, tudo bem. Wi-Fi, né? Wi-Fi. Enfim, gostei muito. Muito mesmo do trabalho de vocês. Espero que não desistam, pois agora tem algo interessante para ouvir no podcast. Hehe, carinha de emote. E que publiquem mais no site. Aí, ó, tava escutando, né, Igor? Ah, é claro. Yeah. Atenciosamente, BA. Vila Longa e próximas forças esteja com vocês, ó. Olha, mandou um negócio do Spock aqui. Juntou os dois, hein? Ajuntou e Star Trek com Star Wars. É. E decepcionou dois tipos de nerds. É. Só uma coisa. Ô, Bea. Tá escrito Bea. Bea. Seria Bia, né? Não, pra mim tá Bea. Então, vai, fala aí, mano. Bea, tem mais um monte de gravações aí. Um monte de lançamentos no site. O cara lança quase 5 artigos por dia, cara. Tem 6 artigos por minuto no site lançados. Isso que dá, o cara não trabalha, né? O cara não trabalha. O cara trabalha muito, mas o trabalho dele é mais e-mail. Igor, tem mais e-mail pra gente ler? Tem, agora é minha vez, né, pô? Caralho. Vai lá, então. E aí? Aê! Meu nome é Thiago Santos e tenho 18 anos. Sou de Novo Hamburgo, RS. É risada alta, tá ligado? Sobre o podcast de lendas urbanas, perto de onde moro tem uma lagoa, Lagoa dos Barros, que dizem ser uma cidade alagada. E quando eu era pequeno, sempre íamos lá. Minha irmã, que é um pouco mais velha, até hoje confirma que sempre ouvia um barulho de sino de igreja vindo da lagoa, mas ela era a única a escutar. Ponto. É nessa hora que você faz o exorcismo aí, turma, né? E também na estrada que passa na margem da lagoa, há uma lenda que à noite uma mulher de branco pede carona a caminhoneiros. Toda vez, né? Tem que ser mulher de branco, ô desgraça. E tem que ser caminhoneiro também. Tem que ser caminhoneiro. Mesmo, né? Coitado dos caminhoneiros, né, cara? Pedro e o Bino são ferrados, né? Os caras são amaldiçoados. Anda alguns quilômetros com eles e em alguma curva ela... Essa palavra existe? Não, curva, espaço, ela. Em alguma curva, ela simplesmente desaparece do banco. Pelo menos ela não fala assim, foi ali que eu morri. É, pelo menos, né? Mas você sabe por que ela desaparece? Não. O caminhoneiro fez um bom negócio. Bom, a cada um minuto, quatro coisas. A cada um minuto, quatro espíritos desaparecem. Que foi isso? Que porra foi essa? Alguém se pronunciou. Vocês ouviram o bom negócio do Tiririca, porra? Apestado, larga essa montanha. Nossa, que susto, velho. Apestado! Eu quero pra balada, vamos pra balada. Essa propaganda foi tirada do ar, vocês viram, né? Por quê? Porque ela tava indo contra a moralidade pública, parece. Ah, ela e o do Sabe de nada inocente. Porque ele fala mocreia, deve ser, né? Você fala mocreia, mas enfim, vamos lá. Ordinária. Muito obrigado, Thiago Santos, pelo seu e-mail. E muito obrigado por essa lenda aí, urbana, que é muito boa, cara. Gostei mesmo. Toda lagoa tem, né? Todo ingrediente de uma lenda urbana, né, cara? Uma mulher de branco que pede carona pra caminhoneiro no meio do nada. Achei que você tava falando da lagoa. Esse e-mail é do Carlos Lemes também, cara. Ele mandou vários e-mails pra gente. Esse aqui é outro. Muito, muito bom o cast. Só uma coisa. Quando forem colocar aquele... Deixa o som dele mais baixo em relação ao cast. Não, peraí. Deixa o som dele mais baixo. Ele pôs uma vírgula pra ser um ponto lá. Em relação ao cast, tá bom. Continue melhorando. Sempre. Vinda longa e próspera a todos. Outro fã de Star Trek. Você viu? Eu tô sentindo falta dos guerreiros, tá ligado? Dos Star Wars fans. Agora tá? Tem os fanboys. Um comentário aqui que eu gostaria de ler. Do Guilherme Freire. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo podcast. Esclareceu diversas dúvidas... Esse é referente ao de religiões. CD3. Isso. Esclareceu diversas dúvidas minhas sobre as religiões. Todas foram bem explicativos. Segundamente, dou os parabéns ao Igor pela edição muito bem feita, igualando-se à edição de podcasts mais renomados. I am king. Daí foi ele que escreveu agora. Acho que ele merece um aumento. Ele escreveu agora. Eu vou inclusive brigar com relação a essa questão do aumento aí, tá? Vamos ter uma forte reunião nessa semana com a alta cúpula. A alta cúpula Conspiracast. E a gente vai verificar essa questão do aumento, viu, Guizão? É, se você quiser patrocinar o Conspiracast, o Igor Amaral, sim, fique à vontade. Patrocina com o Heineken pra eu editar. Nossa! Gabriel, eu preciso falar com você sobre membros do Conspiracast que largam a gente no meio do nada e depois volta. Vai pro alcoolismo, quase. Cara, larga a gente do nada falando que tem muito serviço pra fazer e fica jogando BF. Quem? Caralho, não. Mas enfim, esses foram nossos e-mails, né, Igor? Nossos... Sim, sim. Mas assim, a gente fica muito feliz de ter esse... A gente fica muito feliz de receber esse feedback, né, Igor? Sim, e sim. A gente gostaria que vocês dessem mais, porque isso é maravilhoso pra gente, né? E pra quem quer mandar esse feedback, como é que ele faz? Ele vai mandar pra contato. Olá, ouvintes. Aqui é o Igor e eu estou passando pra dizer... que finalmente o Conspiracast tem o seu domínio.com.br. É isso mesmo, eu tô gravando já no final da edição, precisei fazer esse adendo, mas eu preciso falar pra vocês pra não passar o endereço errado, até porque o endereço antigo sumiu, eu não sei o que aconteceu e foi o que até motivou a gente a mudar pra uma forma mais profissional. O e-mail agora é contato@conspiracast.com.br. Isso mesmo, você pode mandar um e-mail que a gente vai receber nesse endereço. Acho que era só isso que eu tinha para falar. conspiracast.com.br, a página do Facebook ainda é a mesma. O e-mail agora é contato@conspiracast.com. O Pergunte a Nós Mesmos agora é pergunte@conspiracast.com. E acho que é só isso. Até mais. Antes, quando você entrava no site, no seu lado direito, você via um formulário de contato. Aquilo lá tava causando um pouco de problema e spam pra gente. Só que agora, abaixo do banner, você vai ver um lugarzinho escrito contato. Se você clicar ali, você será redirecionado para o formulário de contato, que agora ficou bem melhor pra poder entrar em contato. O que mais que a gente tinha pra falar? É, um negócio importante. Isso é o link do iTunes. Isso vai estar no post, mas se você entra no site pra ouvir, entra também no iTunes e assina a gente no iTunes, deixa uma opinião sua lá, é importante isso pra gente poder ganhar posições no iTunes. Quadro Como Fazer voltou. Depois que o embotado zoado fui eu, vamos fazer um realmente útil. Tivemos um convidado na semana passada. Cara, que um convidado embotado, né? Ah, não, agora que eu entendi. Semana passada tivemos um convidado. Participou e deu várias opiniões boas acerca das religiões. Ele tanto nos ajudou como publicou no Facebook o link do programa. Só que logo em seguida ele pediu ajuda para como ouvir o programa. Eu acho que ele não conseguiu. Então, falar que ouvir com os ouvidos seria o ideal, pode ou não? É, eu não sei como ele tava tentando ouvir. Quando você entrar na página, religiões, suas diferenças, conspiracast, tem uma barra marrom com um triângulo, assim, deitado. E geralmente é o símbolo universal pra play. É só apertar isso. Aí dá pra ouvir. Geralmente funciona, assim. Quando você dá play, o arquivo, às vezes, começa a tocar. Mas basicamente é isso, assim. Porém, contudo, toda a vida, como o navegador às vezes é muito ruim, é no caso do Explorer 6, Explorer 6. O que você faz? Você entra no site e clica em download. Isso, você também pode fazer isso. Ou se você não tem navegador no seu computador, que é um negócio bem estranho. Não, não vai dar, porque você vai precisar entrar na internet pra pegar o link do iTunes. Você pede pra alguém te passar o link do iTunes. E o Easy também, porque não tem como você baixar se não tiver um navegador. Vai lá, Tanis, tu espaço pra fazer o jabá que você quiser. Ok, como falei no começo, eu tenho um podcast, o Whatevercast, que vocês podem nos encontrar através do iTunes, como vocês podem encontrar o ConspiraCast. Aliás, uma coisa boa pra falar sobre o ConspiraCast também é avaliem com 5 estrelinhas lá, porque é um podcast que eu vou puxar saco agora mesmo, eu acho foda, acho legal pra caralho. Os últimos ConspiraCasts eu achei muito bom, mas vamos lá. Facebook.com/WhatEverCast e WhatEverCast.com.br. A gente tá novo aí, mas já temos participações de conspirados. Brevemente espero ter a participação do Igor aí também. Tamo aí. Acho que é isso. Nosso podcast, a gente tem um slogan, que é o seu podcast sobre qualquer coisa, porque a gente pode falar qualquer coisa assim, sobre o que a gente quiser, sobre o que o ouvinte quiser, sobre o que os conspirados quiserem, sobre, enfim, e a gente pode ignorar também o que vocês querem e fazer só o que a gente quer, mas é legal contar com a participação de vocês. É isso aí, acessem, isso é uma ordem. Bom, hoje, dia 1º de agosto, sim, é sexta-feira ainda, e hoje é aniversário do meu sogro, seu Sérgio, então, seu Sérgio, parabéns, muitas felicidades aí, e a galera com o Conspiracast quer mandar um abraço pro senhor. Parabéns, seu Sérgio. Parabéns aí, seu aí, Sérgio. Aí, Sérgio. Sérgio, é nóis, Sérgio. É nóis, Sérgio, beijo, é nóis. Aquele beijo, aquele abraço, aquele... Cuidado com esse tipo de desejo, mas, seu Sérgio, meus parabéns, essa é a nossa homenagem ao senhor. Uhul. O Gabrix já foi até embora. Agora todos juntos vamos. O programa de hoje, seguindo a linha que a gente já toma faz um episódio, né? Eu pensei nisso agora. Nós vamos hoje tratar sobre uns assuntos meio obscuros, meio mágicos, místicos. Aquela musiquinha de fundo. Assuntos mágicos, místicos e ocultos, Satã, essas coisas assim, do lá de baixo, perverso. Mochila de criança. É, sete pés. Magia, mística, misticismo. Ninguém pegou o que é o ocultismo, né? Fica ao seu encargo enquanto a gente vai falando aí. Enquanto eu vou falando merda, você procura o que é o ocultismo. Bom, eu tô com uma bíblia Wicca aqui, então... Caralho. Vai ter uma bíblia, Wicca. Guarda seu Wicca, pera aí. Deixa eu acabar de falar pra você não me dar spoiler. Então. Achei. Cara, é o seguinte, eu queria falar um pouquinho sobre os símbolos. Antes de mais nada, a gente sabe que tem muitos símbolos aí no mundo que são ligados sempre ao capeta, né? É. Satã. Ou... mochila. Ou, não, alguns carinhas piores ainda. Cabeça de morcego. Não, cabeça de morcego não, que o Ozzy come ele. Ou a caras piores do que o Satã, como o Hitler, por exemplo. Então eu queria dar uma brincada exatamente nisso. Ou de outras religiões que no final fica tudo ligado em uma ideia só, né? Isso. É, dentro do misticismo, do ocultismo e tal, existe uma religião que é muito forte, inclusive o nosso Gabrix vai falar pra gente, que é a Wicca. E a maior parte dos símbolos que tem na Wicca são símbolos do... gregos, latinos, celtas, de várias outras religiões. Celtas, principalmente. Do misticismo em geral. Um dos mais fortes dele, mais poderosos que tem, é o pentagrama. Que tem várias simbologias. Da Vinci pintava o pentagrama demonstrando o sagrado feminino, a proporção áurea ou divina proporção, devido aos... ao número fi, a razão entre um segmento e parte desse segmento. É, então ele é muito forte, ele é a perfeição, ele retrata a perfeição. Ele é desenhado por uma estrela de cinco pontas cujas retas se entrelaçam, circunscrita, né, dentro de um círculo. E representa os quatro elementos antigos, que é o fogo, água, ar e terra. Coração, vai planeta. São as pontas de baixo, né, as quatro pontas que ficam mais abaixo, e a ponta que fica pra cima sozinha seria o espírito, que supera os quatro elementos. Né? Que é o coração. É, coração, porque o amor é maior que tudo. Ele é ligado, normalmente vai ser ligado com a parte boa, né? Que seria o espírito, o coração, centro vital da vida, algo tipo. Exato. E se ele tiver ao contrário, com duas pontas pra cima e uma pra baixo, não, ele não está representando o capeta. Ele não representa o Satã. O bode. Ele representa um bode, o deus cornífero, que é um deus egípcio. O deus cornífero, o deus corno. Ele é o deus egípcio, isso. Da deusa Ísis. Esse cara era fodão, ele era o deus da fertilidade no Egito. Não me lembro o nome dele, mas ele era fodão. Logo depois desse, a gente tem outro símbolo que é muito conhecido pelo mal, que é a suástica. Parceiro, se alguém fez o rei ou Hitler, apanha. Não tem nada a ver com isso. Isso, ele é um símbolo que já era muito, muito, muito utilizado antes, que ele apenas utilizou como pra simbolizar o próprio item dele. Exato. O que simboliza esse símbolo? Não, mas tem uma diferença. Tem uma diferença entre a suástica simples... A suástica comum, ela é... reta, ela é quadrada. É como se você traçasse um chão, um dos braços da suástica tá encostado nesse chão. A suástica do Hitler, ela é levemente, não, ela é bem inclinada pra esquerda. Porque tem 90 todo... graus. Isso. Digamos assim. É, ela tem todo o caminho do mal e aquele negócio pelas... A gente já tem um programa que a gente explica isso. A suástica em si, ela é um símbolo de boa sorte. Ela é formada por uma cruz grega, né, com braços em ângulos retos. Uhum. Antes do nazismo, ela era boa sorte, ela era a parte mais ligada às coisas boas. Inclusive, o nome suástica vem do sânscrito svástica, que significa um sinal de boa sorte. Ela é bastante utilizada na cultura hindu. E o mais antigo dos registros da suástica é de 12 mil anos antes de Cristo. Caraca, começo da civilização, então, hein? Velho, né? Quase isso. Porque quando eu estudava história, tem uma cidade, que eu esqueci o nome, data mais ou menos dessa época aí, 12 mil. E é uma das cidades mais antigas, é a cidade mais antiga que se tem notícia. Então, deve ser dessa cidade aí que tinha a suástica. Sim, sim. Né? Outros selos muito conhecidos, um deles ficou muito famoso por causa da série conhecida Supernatural, que eles fazem o selo de Salomão, né? Ele é conhecida pela série e pelos judeus também, né? É, que seria a estrela de Davi, como o povo também costuma chamar, né? Que seriam dois triângulos entrelaçados, né? E o código da Vinci fala. Ele é um símbolo mágico muito poderoso também, seria um hexagrama com os dois triângulos entrelaçados e simboliza a alma humana sendo utilizada por bruxos e magos para encantamentos, conjuração de espírito, sabedoria, purificação e reforço dos poderes psíquicos. Né? Professor Xavier deve ter uma chave de um selo de Salomão tatuado na careca em luz negra, né? Luz negra. Tatuagem fluorescente, né? É, ele vai nas festas e fica aquele negócio verde, né? É tipo aquelas fotos ridículas. Agora essa aqui vai pro Lucas, que gosta muito. Triângulo é um símbolo forte dentro do paganismo. Porque é uma base firme, né? Exato. Se você quiser que eu fale por que o triângulo tem uma base firme, não, zoeira, isso é mais matemática do que compreensão. Ele é o equivalente ao número 3, logicamente. Por que será? Ou já é um número já também muito... muito forte. Muito forte também. E é o símbolo sagrado da deusa tripla dos celtas. Seria a virgem, a mãe e a anciã. E invertido, simboliza o princípio masculino. Olha que beleza. Simboliza um pin. Hã? Simboliza um pin. Provavelmente. Eu vou chegar no pênis ainda, espera um pouco, né? Ah, a gente tem também o círculo, que não era comumente usado, não é tão conhecido entre os mais antigos. Ele é tipo algo neopagão. Ele é um símbolo sagrado da Ione, né? Da energia mágica, da proteção e do infinito. Visto que, como dizem, eu vos declaro o marido de Larry, é um círculo. Então não tem começo nem fim, porque é um círculo. É um círculo. E não tem cantos. Um quadrado tem quatro cantos, mas o círculo não, né? Círculo. É algo assim. Círculo. A questão do salário do Gabriel. Né? Sim. É. Tô merecendo, porra. Tô salvando sua vida. Aí tem a lua crescente, é um símbolo também conhecido que muitos arianos, não sei porque tem uma putaria que ariano gosta de lua, eu não entendo nada de signo, mas ariano gosta de lua, e é um símbolo da deusa e da magia, da energia feminina, da fertilidade, do crescimento abundante e dos poderes secretos da natureza. Muito ariano? É, minha mãe é ariana, ela fala que o símbolo do ariano é a lua. Tua mãe é ariana? Sim, minha mãe é ariana, infelizmente. Ah, de signos, tá falando? É, não. Ah, não, eu tava imaginando... Ela não é nazista. Tava imaginando a pintura do Hitler na tua casa. Geralmente é usado na invocação da deusa e das deidades lunares, masculinas e femininas. Talvez porque seja uma lua, né? E tudo que é ligado à lua, à cura de mulheres ou à celebração do Sabá. Sabá? Conheço. Sabá. É, um santo religioso. É... Puta banda. É judeu, é, né? É boa banda essa. Isso. Ozzy Osbourne, né? Tommy Omi. Nossa. Sim, Crazy Train. Crazy Train. Além disso, não. Nós temos um outro desenho aí que é conhecido como sendo do Mushiba, né? Que é o Trident. É o Trident, exatamente. Trident? É o Trident, o tridente. Ah, cara, eu tô achando que é outra coisa. Ele é um símbolo sagrado constituído por três falos. Sim, exatamente. Três pênis constituem o tridente. Alguém gostou aí. Oi? Alguém lambeu o beijo aí. Não, não fui eu. Ninguém me viu mesmo. Ele é ostentado por qualquer deidade masculina, cuja função é unir-se sexualmente à deusa tripla. É utilizado principalmente em grandes rituais, magia sexual e ritual de fertilidade. É por isso que o tridente tem três dentes. Né? Porque é a deusa tripla. Então, exatamente, fica aberta a interpretação. Enfim, eu pensei exatamente a mesma coisa. Aí nós temos o Pentalfa, que é um desenho mágico formado pela intersecção de cinco letras A. É uma evolução do Alfa, né? É o Pato Donald no mundo da matemática. Matemática. Oh, muito bom esse filme, cara. Eu achei que era muito. Uma evolução do Alf, é o Pentalf. Nossa, doeu. Alf, o E.T. Moço. Obrigado, ouvintes. Esse foi mais um ConspiraCast. Gabriel, você vai ficar repetindo essa piada quantas vezes no podcast, cara? Até você parar de fazer uma piada ruim, velho. Pariu, cara. Vocês estão fazendo piadas piores que as minhas hoje. Olha que as minhas são horríveis. Temos mais alguns itens bem legais aqui. Tem um que talvez você não falou. Talvez não sei se você viu. Não, seria o Ouroboros. O símbolo da cobra engolindo o próprio rabo, que é o significa infinito. O recomeço. É, não, o eu não infinito, falei. Mas... Boa, pode mandar isso. É o símbolo do infinito. Normalmente ele é demonstrado com aquele desenho do 8, né? É, do 8 deitado, mas também é demonstrado como uma cobra ou um dragão, né? É, engolindo o próprio rabo. Aí ele tem o significado de várias coisas, tipo recomeço, o ressurreição e tudo mais, aqueles itens mais procurados da religião, que toda religião ela tenta criar alguma coisa. Então nos celtas o principal da ressurreição ou algo do tipo era o Ouroboros, que é uma cobra alada ou um dragão engolindo o próprio rabo. Ocultismo, sistema religioso geralmente esotérico que professa a existência de realidades espirituais e ou sobrenaturais invisíveis, ocultas, e dos métodos susceptíveis de os conhecer e manipular, ou seja, as ciências ocultas. As ciências ocultas importam as artes divinatórias, como tarô, astrologia, runas, cartomancia e todos esses caralho aí, búzios, sei lá. Assim como as práticas espirituais de contato com o mundo sobrenatural, tais como a necromancia, bruxaria e por aí vai. Tem a pergunta de popular aí, depois pro Gabriel Queiroz. Segue aí. Tem um símbolo muito forte aqui, na que os Wiccas também usam, né? Que é o Ankh. Ankh. Deixa eu ver minha bíblia aqui, deixa eu achar alguma coisa. Ankh. Deve ser isso aí. Pronúncia assim. Pigarro. Ele é como como se fosse uma cruz, mas em cima ele tem um laço. É tipo um stickman cabeçudo. É tipo um stickman alienígena, né? É, exatamente. O Queiroz de stickman. É tipo o que a Isis usava no Yu-Gi-Oh! Nossa, eu não sei nem quem era a Isis. Eu não sei nem quem. Não seria o olho de Tandera. Tandera, é. É um símbolo antigo dos egípcios, né? É, então, simboliza a vida. O nome é muito esquisito, né, cara? Anka. Ele simboliza a vida, o conhecimento cósmico, o intercurso sexual e o renascimento, né? Os deuses que eram representados pelos egípcios, né? Sempre são representados usando esse símbolo em alguma parte do corpo, aberto a interpretações, né? É um butt plug, né? Muitos atuais bruxos, né, como Paulo Coelho, chamam de Cruz Ansata. Ah, é o mesmo nome também. É, e é usado em, geralmente, encantamento que envolve saúde, fertilidade e divinação. Isso, divinação. Mesmo. E o último que tem, a gente tem visto muitos famosos tatuando isso, funkeira tatuando no pé da bunda, enfim, que é o olho de Horus. E eu acho bem curioso a pessoa tatuar isso aqui no cóccix, por conta do seguinte significado. Ele é um outro símbolo antigo também, né? Representa o olho divino do Deus, né? Horus, as energias solar e lunar, e frequentemente, né, usado pra representar o poder clarividente do terceiro olho, né? Aí a pessoa tatua no cóccix o terceiro olho. Aperte em uma antena pra sintonia. Oh, mas tem uma lenda, aí mais foda sobre o olho de Horus, né, cara? Quem pode falar essa lenda aí pra gente? Existe uma lenda aí que a galera conta que o olho de Horus é composto por duas partes, o olho esquerdo e o olho direito. O olho esquerdo simboliza a lua e o direito o sol. A lenda volta ao Egito, onde, em uma luta, o deus Seth arrancou o olho esquerdo de Horus, que acabou sendo substituído por um amuleto que deu origem ao que hoje é conhecido como olho de Horus. É a lenda aí. É tipo o olho do Pegasus do Yu-Gi-Oh, né? O mesmo. É verdade, é isso aí. É, eu acho que até a parada foi feita exatamente pra remeter a isso. Né? É, o Yu-Gi-Oh! É bem egípcio, assim, né? As relíquias do Milênio são... Porque o olho é de Horus, né, cara? É um deus egípcio. Tem o Exod também. É, o Exod é o mais poderoso dos monstros, né? Pode crer, o Exod é o Exod, né? É o Exod. Mas a gente falou dos símbolos aí, alguns símbolos do ocultismo e tal. A gente também tem outras coisas que envolvem nosso tema hoje, né, Igor? Quais são essas outras coisas que a gente vai falar hoje? A gente também vai falar sobre a religião Wicca. Bem, o que seria essa religião? Religião, né? Regilião. É, Regilião. Ela tem... Um erro de português, né? Uma Regilião. ela contém... Ela não é uma religião por contendo só os seus princípios, sua ideia. Ela também ela tem os próprios anjos, arcanjos do catolicismo, tem boa parte também de alguns... seres místicos dela, contém dos celtas. Ela também tem vários itens, símbolos e tudo mais, do grego, egípcio e tudo, vários outros itens, né? Hebraico. Ela abrange quase todas as religiões, mas de forma... utilizando pra ela mesma. Uhum. É quase uma mistura, né? Mistureba. É, uma mistureba. Igual, dentro dela, ela explica... Eu tô até com vários livros aqui, que eu tenho três livros que era da minha irmã, então... Bem, ela explica da onde que vem o abracadabra, né? Ele explica também a ideia da varinha de condão. Que é, caralho, mano. Mano, explica, é legal pra caramba. Isso então, aqui, ó, da religião abracadabra. Wicca? Isso é da religião Wicca? Isso mesmo, Que Wicca, foda, cara. Eu sempre quis saber da onde que vem esse bagulho. Da varinha de condão? Igual o abracadabra, ela vem de uma antiga língua do Oriente Médio, que é abanahacadabra. Nossa, tudo a ver. Desaparece. Tipo Harry Potter, né, cara? É isso mesmo. Avada Kedavra. Isso, que significa desapareça com essa palavra. Ela era utilizada pra feitiços de cura, onde um dos feitiços que eu tô vendo aqui, eles escreviam essa palavra, a palavra inteira, abracadabra, e depois eles escreviam embaixo dessa palavra, cada vez, toda vez embaixo, só que retirando a última letra, até ficar A. Ele era escrito em um... Como se fosse uma pirâmide, né? Um triângulo pra baixo, assim. É, uma pirâmide de cabeça pra baixo, isso. Ele era escrito em um papel, amarrado no pescoço do paciente com uma doença muito... com grandes problemas ou algo assim. Deixado durante 9 dias. E depois, esse papel era arrancado, amassado e jogado por cima do ombro. Que é aquela ideia de... tipo, você não olha pra trás e joga seu problema pra trás. Que o problema já se foi. E era uma coisa muito utilizada, que foi até utilizada bastante durante a peste negra na Europa. Que é uma foi uma das tradições que começou a criar aquela coisa de... Tipo, você toma o banho de... regeneração e não olha pra trás ou joga moeda pra, de costas no fosso ou algo do tipo. Que é uma coisa que eu achei aqui que foi muito legal. Interessante. Até igual na outra coisa aqui, explicando como fazer sua varinha de condão. O jeito que explica aqui, assim, vai de cada uma pessoa. A pessoa que quer acreditar, eu acredito que possa fazer algum efeito. Assim, é igual o que fala, as palavras mudam o seu mundo e também sua mente. Então, cada um tem o que quer da vida e o que quer acreditar. Então, tudo bem. É igual aqui tá falando, a varinha de condão vem da magia celta, mais ou menos. Onde que a pessoa, a dominante da magia, quando ela precisava de uma varinha, que normalmente você não pode tocar na magia que você tá fazendo, ou algo do tipo. Tipo, você tá utilizando pensar assim, igual as ideias que sempre aparecem, um caldeirão. Você não poderia tocar no caldeirão. Então, você utilizava uma varinha de condão. É como se fosse uma luva de proteção. Ou também uma forma de você tirar o poder do seu corpo através da varinha. É como varinha se fosse, uma antena, que o Harry Potter faz, né? É uma coisa assim. O Harry Potter, isso deixa bem claro, que a varinha ela não produz a mágica, ela apenas canaliza mágica. Eu não tenho certeza se pode ser isso de verdade, então desculpem as pessoas que talvez sejam ricas e estejam escutando o podcast, mas eu tô seguindo o que está falando aqui no meu livrinho. É interessante saber essas origens, cara, porque hoje em dia esses instrumentos aí dessa religião são tão banalizados, né? Colocados como macumba, alguma coisa. Igual a própria pessoa que escreveu aqui, ela falou que ela... Não fala que macumba, porque macumba é um instrumento. A gente acabou de fazer... É isso mesmo. Ela tá falando aqui o que é uma macumba, o que é o... É um tabacão. É, um tabacão, isso mesmo. É um tambor que era utilizado com o couro de um certo específico animal, que era utilizado só para algumas coisas, algumas magias só, tudo mais. É muito interessante saber, por exemplo, essa varinha de condão, quando a gente é criança e vê aqueles filmes da Disney, a gente sempre vê a abracadabra, a varinha de condão, só que é tudo muito banalizado, então a gente esquece que isso... É, o que é até mesmo falado aqui no livro, né? Que o filme, ele precisa ser uma coisa muito visual, e normalmente as magias são feitas de forma espiritual, ou algo do tipo. É tipo a magia da Terra-média, não é o cara soltando fogo. Uma bola de fogo, isso mesmo. É muito mais sutil, tipo, assim, a influência do anel. É uma magia não vista. É uma invocação tranquila do grifo. Isso. Ele consegue com a borboleta, Você não tá com uma bola de fogo. É diferente do Harry Potter, por exemplo. E sai um bicho de dentro, entendeu? É. Você não sai um capeta de dentro de um... Não é igual o Tibia, assim. Não é igual o Tibia, esses jogos de RPG. Bem, igual a varinha de condão, também ela não era utilizada só como um pauzinho. Ela poderia ser feita de osso, um galho cortado, ou também ela poderia ser utilizada como faca de proteção, algumas coisas assim. Então, pra você que você precisava era de um objeto... Para canalizar a magia, ou algo do tipo, é o que tá me dizendo aqui. E para conseguir uma varinha, você teria que pedir, igual aqui tá falando, o jeito mais fácil. Você teria que pedir a árvore para ela poder canalizar a essência da vida que ela tem e colocar num galho para você poder retirar esse galho de forma que não seja ruim nem para a árvore nem para você, entendeu? Que o galho seria cortado e dentro desse galho teria uma energia que você poderia utilizar como forma de canalizar o seu poder ou algo do tipo. Ah, tá. Tem que ser com o consentimento da árvore. É, pedir pra árvore. Você conversa com a árvore. Ou o osso. Esse é vegetariano, né? Então, todo Ica é vegetariano, é isso? Não. Nossa, nada a ver. Tô zoando, né? Mas pra gente isso. Eu tive uma namorada. Então, é isso que eu ia falar. Conta a tua experiência. Bom, ela não era vegetariana. A mina comia carne humana, tá ligado? É. O Tanisho agora ele tá mancando porque a perna de pau dele realmente é um problema depois que ele teve a namorada dele que exigiu um pedaço da perna dele. A prótese não ficou muito bem porque tinha que ser até o joelho e foi um pouco acima, tá ligado? Nossa, tô doendo pra caralho. Mas conta pra gente, como foi? Conta pra gente aí essa experiência de namorar uma menina é Wicca, né? Cara. Assim, ela era meio bizarra, né, cara? Fazia umas paradas estranhas com água. Na verdade, eu não entendia porra nenhuma. Eu posso até passar umas receitas aqui, que são até legais. Eu já fiz algumas. Não teve muita qualidade, mas é porque eu não sou não muito bom. Não cresceu bem mas, a massa. Mas mexe bastante com esses negócios de água, fermento, né? Água, cristais, madeira, árvore. É bem natural, né? Guarda-roupa então, dela tinha cristal pra caralho, velho. Eu posso falar palavrão aqui? Pode, acredita. Não, vai tomar no cu. Vai ser censurado. nada depois? Não. Foda-se. Eu não falo palavrão nesse podcast. Pô, vai tomar no cu. Posso fazer um teste? Puta, buceta, caralho. Tá me ouvindo? Tipo, ela me ensinou umas paradas, só que eu não sei se isso é Wicca, eu acredito que não. Mas mandingas, eu vou falar mandinga, não macumba, porque eu aprendi escutando ontem o Conspiracast, que, né, enfim. O cara vem participar e ouve o Conspiracast anterior, isso dá orgulho, velho. É isso aí. Não, tipo assim, ela falou umas paradas de você escrever, pega uma pessoa que não gosta de você, você escreve o nome dela num papel, coloca dentro do seu tênis, tá ligado? E do tênis que você vai usar, tá ligado? Ah, tá, você falou com T, eu entendi com P. Tinha uma outra lá, de tipo, você controlar as pessoas, de você queimar o papel com o nome da pessoa, usar a cinza, esfregar na mão, sabe? Umas paradas muito bizarras. Você fuma a cinza do papel que você botou o nome da pessoa com maconha e você... Bem por aí. A pessoa vira um elefante colorido. Você tá, a soviética tinha uma dessa, pra você desaparecer com uma pessoa, você escrevia no nome, no papel e dava pro Stalin. Aí a pessoa sumia. Pode crer. Tipo, você funcionava 100%. Essa daí o Igor e o Lucas sabem muito bem, né? Era 100% essa. É, mas tem um outro que é o seguinte, você pega o seu papel, põe o nome de uma pessoa e coloca dentro de um cálice, e esse cálice tá queimando, né? Com um fogo infinito lá, e depois você vai ser sorteado pra um torneio e tal. É, é verdade. Puta que pariu! Aí você vai ter um torneio que você vai encontrar o cara do Crepúsculo. Exatamente. Ele vai morrer, né? Que bom. É, ele vai morrer, frente, vai ter que enfrentar um dragão, sereias. E o cara que quis te matar quando você tinha um ano de idade, exatamente. É, é isso mesmo. É, mas você tinha um ano de idade. É, eu não sei, na verdade, se essas paradas de papel é wicano, acho que não. Não, né? Mas enfim. Aqui e essa mesma mina. Sapo, né? Aquela famosa popular. Da boca do sapo. Né? É. Aqui aconselho utilizar um couro de urso virgem. Ah. Porque é muito fácil comprar um urso virgem. Um papel assim, eu já estaria bom, né? Urso tem não, que ser desculpa virgem. Vocês, desculpa, mas eu tenho que falar. Eu consigo olhar com um urso e saber se ele é virgem ou não, cara. É porque ele não te pegou ainda? Não, é só você ver qual urso que joga. Não, mal. Mas o couro tem que ser virgem. Mas o urso aí não vai ser virgem. Porque não, alguém não já é vai ter não comido é o urso. É o couro. O couro do urso tem que ser virgem. Ah, mas tá. Ele tem que passar por um processo de... Um processo mágico, algo de virgindade. É. Tem que jogar LOL. Brincadeira, eu venci de LOL. Não, tipo, mas, assim, a ideia de ser Wicca seria assim, você tratar a natureza, o mundo, de forma que você não é superior a ninguém. Igual na, dentro do próprio dos Wiccas da religião, não existe escalão ou algo assim, eu sou melhor que você, nem nada. São aqueles que todos compartilham a mesma ideia, todos são iguais. Ele não compara sendo assim, eu sou humano, eu sou melhor que tal animal ou de tal coisa. Eles vivem e criam o mundo de forma que todos seres sejam iguais. Desde fadas, todo habitante do mundo, entendeu? Eles não idealizam que são melhores que ninguém e que ninguém, ele pode ser melhor que ninguém. Não, mesmo sendo gênero, pele, nem nada. Mesmo não existindo, tá ligado? É, mesmo não existindo. Você sendo gnomo. Um unicórnio. Não é só mulheres que praticam. Porque tem a bruxa, que seria a Wicca, a mulher, e o bruxo, que seria o homem. Só que o homem, ele tem um... Talvez ele teria um problema que ele precisa de livros pra expressar a magia. Já a mulher, ela tem alguma especialidade ou algo assim, que ela tem uma maior facilidade de expressão de magia, entendeu? Então seria mais natural pras mulheres fazer magia do que pro homem. Porque o homem, pelo que eu vejo aqui, é que ele tem algum déficit que ele não consegue expressar a magia só pela uma varinha de condão. Ele precisaria de um livro pra poder utilizar palavras mágicas, itens mágicos, pra poder expressar a liberar a magia ou algo assim. O homem é embotado, é isso? É, tem déficit. Assim, mas tipo assim, se ele decorar o encantamento, não funciona? Bem, aqui não fala nada disso, então... Se ele tiver com iPad, assim, lendo o encantamento. Se você decorar um encantamento, hoje você é o que eu tinha falado da pele de urso virgem. A mulher que tá falando aqui, que o couro era normalmente utilizado muito... era antigamente era usado mais o couro, que não tinha o papel. Então, ela ela fala que um papel, uma folha sulfite sem nada ou algo assim, já seria o suficiente pra poder exercer a magia. Que a magia, ela não vem do material que talvez você tá utilizando, mas sim a vontade que você quer fazer. Que ela fala, que é um sentimento ou uma palavra que você diz pode se tornar realidade. Você não precisa de fazer uma magia pra criar mal a uma pessoa, trazer alguém pra perto. O que seria necessário é você querer expressar essa vontade. Então, pensando assim, eu posso escrever os feitiços Wicca na minha barriga, que tem espaço válido pra caramba pra poder ler depois, e vai fazer efeito, né? É, não, pelo que talvez poderia. Então, mas aí eu entro num ponto aqui. Ah. Tipo, quem faz tem que meio que acreditar que vai dar certo, certo? É, obrigado. Mas assim, tipo, aquele filme é a chave mestra. Quem recebe a parada, por exemplo, vou fazer mal para alguém, tá ligado? Uhum. A pessoa que recebe também tem que acreditar, senão não vai funcionar, é isso? É, igual assim, só que tem aquele problema, né? Assim, você já viu algum ateu se debatendo, tendo um diabo no corpo, algum demônio no corpo? Você... Não. Então, você nunca vai conseguir ver essas coisas. É tipo aquele filme A Chave Mestra. É. A Chave Mestra é do Ratinho? Não. Como assim, mano? Ratinho? Qual que é a Chave Mestra? Aquele filme que a mulher, ela vai pra uma casa e ela é acolhida por uma senhora e começa a acontecer umas coisas estranhas. Caralho, eu pensei que era aquele do armário, que o moleque colocava o índio lá dentro, velho. Nossa, esse é a Chave Mágica. Nossa, esse filme era top. Esse eu lembro que era a Chave Mágica. Agora, esse A Chave Mestra, eu achei que era de um ratinho maluco aí, um desenho que não, ele... Não, não é o Stuart Little. Não, não era o Stuart Little, era um desenho completo, ele era amigo de um urso. Não, não, é o... Você quer um urso. Não, ele não era um rato, ele era um morcego, tá certo. Era um livro. A Chave Mestra é disso mesmo, fala de magia, e só que é magia do sul dos Estados Unidos, aquelas coisas lá. É mesmo, acaba sendo a mesma coisa, se for ver. A personagem principal, ela só começa a receber os encantamentos e estar sob influência da magia quando ela passa a acreditar. Até que ela usa o pó de tijolo pra se defender. E é a partir daí que ela começa a receber mais e mais magia, vamos dizer assim. Porque ela usou uma coisa mágica pra se defender. Então ela já acredita 100%, acreditando que aquilo ia defender ela. Então ela tá 100% inserida na magia. Pô, chegou um cara aqui, não sei se vocês perceberam, ele tá do lado de fora do estúdio. Ele queria fazer uma pergunta pro Gabriel aí. É, ele tá batendo no vidro assim, com o dedo, sabe? Tá enchendo meu saco ali. Eu vou... Ô, Igor, depois você me lembra de demitir o estagiário que fica na recepção? Os estagiários que você tá contratando estão cada vez piores, viu? Estão cada vez piores. Mas vamos deixar ele fazer a pergunta aí? Oh, beleza. Vamos lá. Ô, Gabrix, é o seguinte. Eu queria saber, por exemplo, o católico tem a igreja, né? Certo. E o espírita tem o centro espírita que ele frequenta. Qual que é o lugar de reunião do pessoal dessa religião aí, tu aí? Bem, a ideia é assim, que eles se reúnem na forma que seja necessário. Se eles querem reunir na casa tomando tereré, pode ser. Ou dentro de uma... Se tinha uma opinião pessoal aí. É, seria, porque a religião Wicca sempre foi vista daquela forma de no meio de uma clareira, à noite, todo mundo encapuzado, usando sangue de uma cabra. Principalmente Stonehenge, né? É, Stonehenge, principalmente isso. Eles são tipo druidas? Todo mundo pensa dessa forma, mas a Wicca seria mais uma forma de... Como se... Estilo de vida? Seria um estilo de vida, igual seria um quase naturalista, algo assim. Aí tem as simpatias diretas e as indiretas, né? Que seria a simpatia indireta. Seria a de você usar alguma coisa assim. Você não tem contato direto com a pessoa, se você não dá algum item dela pra ela fazer, ou, entendeu? Assim, uma coisa... Bluetooth, sem contato. Uma coisa Bluetooth, isso. E com contato, você seria utilizar o nome da pessoa. Bonequinho na forma dela. Bonequinho. Ou colocar uma coisa escondida nela. Colocar uma sonda nela. Cara, isso é que nem... Isso me lembra... Two and a Half Men, teve um episódio que o Charlie saiu com uma mina lá, e ela pega o cabelo do Alan e... Isso, utilizar o cabelo, isso. E ela usa o cabelo do Alan pra fazer mal pro Alan, tá ligado? Então o Alan lá, desculpa, pegar uma meia, uma cueca, alguma coisinha, uma coisa que a pessoa já utilizou. É por isso que o Merlin queimava as unhas dele, então, quando ele cortava. Provavelmente. Pra quem leu o Cornwell vai entender o que eu tô falando. Coisa que não é indireta, não utiliza a coisa da pessoa, alguma coisa da pessoa, o nome, não. Uma coisa que não... Seria aquela indireta do Facebook. Aí já a direta seria utilizando o nome. Cutucar. Marcação. É, uma cutucada. Você marcava o cara ainda. Marcar o cara. E curtir a própria foto. A indireta é tipo assim. E curtir a própria foto. Tem alguma coisa assim? É o leãozinho se lambendo. Tipo, a mandinga indireta. Olha eu falando errado. A mandinga indireta seria postar tipo assim no Facebook. Cansado de certos editores que ficam jogando BF e não editam o CC. A direta seria falar: Igor Amaral, edite logo essa porra. Ô Igor, você joga BF, cara? Claro, cara. É três. Pô, não tem como jogar junto, caralho. Porra, eu faço uma analogia, o cara não presta atenção, só até o BF, né? Não, mas vou passar o Orange depois. O interessante é que a gente tem um participante aqui, um convidado, que tem muita experiência com isso aí, porque a ex-namorada do cara mexia com essas coisas, né, cara? Essas coisas do satanás. Preconceito 100%. Sem preconceito, sabe aquelas coisas do... Mas, tinha mais coisa bizarra que ela fazia, cara? Então, teve uma vez que eu dei um baralho de tarô pra ela, porque eu sabia que ela curtia essas porra, tá ligado? Primeiro que ela falou que tinha que deixar o baralho virgem. Caralho, você acabou de tirar da caixa essa porra, tá ligado? Então, a ideia de colocar uma coisa, utilizar uma coisa virgem, é que, assim, é igual o Lucas vai lá e usa uma camiseta. E eu peço, tipo, eu tô na casa dele, lá, coisa, eu tô sem uma camiseta. Aí, talvez uma aura dele ou algo assim esteja nessa camiseta. Uma coisa que pode interferir, uma sintonia que pode interferir junto com a minha, entendeu? Melhor do que a camiseta é a cueca, né? Nossa, mas quem vai pedir cueca emprestada? É, cara. Tem um amigo aí que já teve que usar cueca emprestada do outro, cara. Nossa. Que bosta. Ninguém faz isso. O Gui Fontana. Ele precisou uma vez. Ninguém vai. Ah, sim. Ele teve problemas gastrointestinais relacionados à flora. A flora estomacal intestinal e precisou de uma cueca nova. Como ele não tinha nenhuma no momento, arrumaram uma cueca limpa pra ele na casa do amigo dele. Pelo menos usou do avesso, né? Putz, ele esqueceu desse ponto. Nossa. Eu não acredito no que eu ouvi. Mas então. Aí ela, sei lá, jogou sal grosso. Não sei o que ela fez ali. É, igual o espelho também. O espelho, cristais. Eles sempre pensam em tirar uma coisa ruim que pode ter no cristal. No espelho, algo assim, entendeu? Então, mas a embalagem plástica protegia de coisas. Você não sabe quem embalou, cara. Se foi um pervertido taromancia. Se foi uma máquina do mal, né, cara? Foi uma máquina industrial. Foi a Copag que embalou. Se é pra tornar uma coisa virgem, basta fazer ela jogar LOL, cara. É verdade. Ou Minecraft. Tipo, ou Runescape. Liga o PC com o LOL e coloca o baralho em cima da cadeira, tá ligado? Joga, fica gritando com ele, joga. O baralho começa a chorar, mas... Eu gosto de homens. Mas então, aí ela, tipo, ficava pedindo pra tirar a carta pra mim. E eu, não, tá ligado? Eu não vou poder dirigir se você tirar a carta pra mim. Não acredito nessa porra. Mas também não vou duvidar, né, cara? Porque, né, vai que... Só quero deixar claro, caso minha atual namorada escute isso, isso foi em 2008. Ok, prosseguindo. Aí... Mas é aquela frase. É o medo do cara. Não, mas isso aí que o Rafael Tanich, só pra falar essa frase que eu queria, isso aí que ele falou, cara, é aquela frase, né? Eu não acredito em bruxas, mas... É que elas existem. Exatamente. Olha. Aí eu deixei um dia ela tirar pra ele, né, cara? Ela começou a falar umas fitas lá e tal, e, tipo, falou que um grande amor do passado estava voltando e sei lá o quê. E, tipo, eu estava conversando com uma ex minha. Você fala assim, nossa, obrigado, não preciso nem te falar que eu tô conversando com a minha ex. Exato, cara. E daí eu fiquei... A gente termina hoje, então, tá? Tchau. Aquela fórmula que, sei lá, nego sempre usa, tipo, o grande amor do passado e blá blá blá. Naquele momento foi real, tá ligado? Foi leitura fria. Coincidentemente, ela pegou teu celular no dia anterior e viu que você tava trocando mensagens com a sua ex. Normalmente, muita gente acaba indo pra esse lado, né? Naquele momento foi real, tipo, não passava uma agulha, tá ligado? Uhum. Você fica no cagaço, velho. Mas é tenso, cara. Essa mina era meio louca, sei lá, cara. E se ela ouvir esse podcast, que recado você tem pra ela? Eu espero que ela queime no mármore do inferno, sei lá. Aí na terça-feira a gente recebe a notícia que o Tanicho teve dores lombares parecidas com agulhadas, tá ligado? A pessoa fez um verdade. Do Tanicho. Eu vou dar uma pausa ali no banheiro e já volto rapidinho. Não me dá licença, eu vou cagar. Evudo, vocês acreditam aí qual é? Nunca vi. Quando você trabalha o dia inteiro e depois você pega o ônibus, você percebe que realmente existe voodoo, né? Eu estou igual o pica-pau. Voodoo é pra jacu. Põe o áudio dele aí. Não, mas então, o voodoo é um negócio estranho. A gente tinha falado sobre o voodoo, né? Era voodoo a religião do filme. Do filme lá, Chave Mestre. A chave mestra. Mas tinha um bagulho desse, cara, no voodoo. A gente viu um relato, né, Igor, sobre o Kraven Narcissus, foi isso? É verdade. Que o cara foi controlado. controlado, né? Foi controlado, o primeiro zumbi da história. A gente já falou sobre isso aqui. É uma forma de você zumbificar uma pessoa. Você dá a trixodonina, que é um veneno retirado do baiacu, e esse veneno, ele deixa a pessoa semi-adormecida. E com isso, a alimentação de oxigênio pro cérebro fica muito ruim, e a pessoa fica meio sequelada, sabe? Se não matar, zumbifica, né, cara? É, então... suscetível a... E meio... Né? E também, por conta do oxigênio, ela fica meio boba. Voltei. Pô, então, pinguim, será que... usou essa parada. É, eu ia perguntar isso agora. Será que me injetaram isso quando eu nasci, velho? Ele usa. Em doses cavalares. Então, pô, então é pra isso que serve essa válvula? Eu sou tipo Blame, tá ligado? Blame? Eu não ouço... Eu não leio de si. Pra mim é Blame, aquele viado lá da... Do Batman. SDS, Zé. É, eu tenho uma foto com o Zé de Batman. Foi? Não, esquece. Eu ainda não percebi isso. Eu acho que não percebi a atenção que ele falou. Mas o Rafael, ela conseguiu convencer você? Depois que ela leu as cartas pra você, e aí? Não, depois que ela falou do grande amor do passado, eu me convenci, tá ligado? Ela não precisou falar mais porra nenhuma. Ó, o pior, tudo bem, minha família sempre teve vários problemas, mas naquele momento estava passando por um problema e ela viu isso e eu não tinha falado pra ela, tá ligado? Aí ela viu esse grande amor do passado, tipo, várias paradas genéricas deram certo, e eu acho que eu tava tão abalado psicologicamente naquela época que eu acreditei em tudo, tá ligado? Ficou suscetível. Totalmente, cara. É igual aquelas mulheres que vai, sei lá, na cigana da puta que pariu e, tipo, acredita em tudo, porque ela já, a pessoa já vai propensa a acreditar em qualquer, tipo, ela fala assim: eu vejo uma coisa no seu caminho. Ai, meu Deus, é o Jorge. Uma pedra, tá ligado? Eu vejo uma coisa no seu caminho, oh, meu Deus. É uma pedra. Eu vejo alguém. É o Mário Quintana fazendo a leitura da mulher. Exatamente, porque no meio do seu caminho tinha uma pedra. Aí o usuário de crack, ele falou isso, né, cara? Nossa. Meu pai tem uma história com cigana, ele brigou com uma cigana uma vez. Ó, isso é perigoso, hein? Não pode brigar com cigana. Saindo da cidade de Ribeirão Preto, a cigana pegou a mão dele e falou: não, põe 10 reais na sua mão, eu vou ler a sua mão. Você abre as duas mãos, põe 10 reais em uma mão e a outra mão eu leio. E você fecha o olho. Não, a hora que ele olhando, assim, ela catou, ele deu uma escarrada no dinheiro dele, mas com a mão que ele tava com o dinheiro, ele deu um tapa na cigana, assim, ela ficou com catarro na cara. Nossa. Levou o dinheiro embora, lógico. O seu pai não levou o dinheiro embora. Meu pai levou o dinheiro embora. Ele bateu na cigana e levou o dinheiro embora. Eu sou uma cigana, sobrenome é Pereira. Agora olha pra trás e procura essa carteira. Nossa! Isso não me chama a suíta. É, eu não vai só faz não, filho. Oi? Oi? E o Vudu? Ah, Vudu é pra Jacu, cara. Muda de assunto. Não tem pauta, você não percebeu que não tem pauta. Não tem pauta de Vudu. Mas Igor, o que você tem pra acrescentar no nosso assunto aí, cara? Eu tenho pra acrescentar, que agora eu vou chamar o Gabriel. Eu? Que ele tem um assunto legal pra falar sobre uns negócios aí. Vamos começar, então. Gente, primeiro, eu queria falar... Os místicos, eles têm uma questão também muito forte relacionada a números. Espera, eu vou chegar nele ainda. Os místicos e os matemáticos, né? Não, os matemáticos nem tanto. A gente prefere letras. A gente prefere letras, na verdade. A gente faz muito tempo com letras. As malditas letras. Faz muita conta com letras também, né? Não, inclusive, eu vou perguntar... O primeiro número que eu vou perguntar aqui, eu preciso que vocês me definam qual é aquele número que ele é tipo um pauzinho só. Famoso 1? Isso, porque faz tanto tempo que eu não vejo esse número que já esqueci. Enfim, o 1 é conhecido. Eu ia falar, cara, mas... velho, eu sou matemático, né? Eu ia falar que é o número I dos complexos, mano. Nossa! Quando você falou isso. Um pauzinho. É isso que dá ter um matemático no meio do podcast. Não, caralho. Tem dois matemáticos, mas eu nunca ia pensar no I. Eu nem... Olha... Isso. Isso é que é fazer estágio. O primeiro número que eu vou falar aqui é exatamente o número 1, que é o número da criação. É um número de sorte, considerado a substância original, indica o começo, ou é Adão. É o caminho da essência original, o primeiro passo. Tá aí porque ele é o 1, né? Tá aí porque ele é 1. Os números fortes pros místicos, pro esse povo do ocultismo, é do 1 ao 22, são os mais fortes, né? Uhum. Outro número muito interessante é o número 3, que é o número de sorte da santidade. É a inteligência santa, indica ternura e força da mente. O caminho da sabedoria original. O 2 não rola nada com ele, assim. Ah, o 2 é fraquinho. É um preconceito, é? Não precisa. Uma coisa boba. O 4 é outro número muito bom, que é o número de sorte para a conclusão. Chamado de pedra cúbica, indica dureza, domínio, poder e força de vontade. O 4 é pedra cúbica? Nossa. É. Teria que ser o 3, né? Pois é. Enfim, mas o cubo, sei lá, eles resolveram que era pedra cúbica com 4. É o quadradinho de 8, é o cubo de 4. Nossa. Exato, exato. Tudo é formado pelo 4, é o caminho das essências e dos poderes. Depois desse vem um número que muitas literaturas falam que é o número mais poderoso, o número mágico mais poderoso. Sério? Exatamente. Harry Potter fala isso, William Rá-Tim-Bum falava isso, e qualquer outra literatura séria que você pesquisar fala isso. O 7, que é formado tanto pelo 3 como pelo 4, que é a somatória dos dois. E ele é exatamente isso. Ele é favorável à realeza e o triunfo, chamado de conquistador. Indica a inteligência e domínio dos assuntos, que é o básico do 3 e do 4. Né? É o caminho para a inteligência oculta. Por isso que eles falam que o 7 é o mais poderoso. Outro número muito interessante é o número 11, que é o número neutro. Oi? Um atrás do outro. Exato. É o número neutro. O Ludovil gostava bastante disso. Ai, meu bem, você não faz ideia. Adoro. É o número neutro da energia e coragem, né? Chamado a passagem, né? Indica, agora vocês vão zoar pra caramba. Indica o ardor da liberdade e o desejo pela luz. É a força moral. Luz? Porque quando você tá dentro do armário, você quer ver a luz. Aí você quer sair. Você sai do armário. Esse ardor pela liberdade. Você quer sair e ver a luz. E tem mais uma parada aqui também, ó. É o caminho para a inteligência cintilante. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Produzo com conhecimento e habilidade de dominar até as estrelas. Porque a culpa é das estrelas, né? Gente, é por isso que o 11 é o número de gays. Ah, é, a culpa é das estrelas. Exato. Nossa, gente. Depois do 11 eu quero falar do número que ele é considerado por muito. É por isso que eu adoro gravar com vocês, cara. É esse tipo de coisa que a gente... Nossa, eu adorei. O 11 agora vai ser meu número, minha capa do Facebook. Tá, eu vou te zoar pra caralho se você fizer isso. Enfim, antes de que meu PC trave aqui, a gente tem o número 13, que é o número de sorte. 13 letras. E pra aqueles que não gostam do 13, porque é o número da sexta-feira 13, é do mal... É o número do PT, né? Fora PT. Então, Dilma. É mentira. O 13 é o número de sorte, é o número da mudança. É. Chamado a chave do poder, bem o 13 mesmo, né? É, mas se tiver o 13 de novo, não vai mudar nada não, porque já era Dilma. É, não vota 13 não. Não, mas não vota 13 não. Indica a transformação e renascimento. Você fez isso no meu, fião. Agora eu faço no seu, filho da puta. Achei muito, mano. É o caminho para a unidade e compreensão do conhecimento verdadeiro. E por fim, o número 22, que é o número da sorte, é o mais assim. O Jim Carrey gosta desse número. Ah, não, é 23. Deixa aqui. É, mano. Nossa. É a verdade absoluta. Nossa. Chamado Coroa dos Magos, indica onga, honra. Onga é foda, né? Onga. Honra. Onga. É. Onga la conga. Onga, onga la conga. Conga, conga, conga. Onga, onga, onga. É, honra, realização, progresso, elevação e sucesso. São alcançadas pela purificação de energias profundas. O caminho para o esclarecimento total. Basicamente, são esses os mais poderosos números aí. Tem um aqui que o Gabriel não falou, mas é o número do nosso amigo Lucas Queiroz. O número 24. Vai tomar no cu, Tem, eu não achei esse número. Fala aí, então. Pode ser o 12 também, né? Que aí é só meio viado. Vai, manda aí. Não, não tô zoando. Não vou falar nada, não. É, o cara tem que ter a oportunidade de me zoar. Não é possível. The devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Vou Vou mandar o último número, que é o número mais mistificado. Alguns dizem que não é esse número aí, hein? Então, vou ler aqui. Meio besta. Vamos ler aqui. Tem uma passagem bíblica do Apocalipse que fala: e que ninguém pudesse comprar ou vender se não fosse marcado com o nome da besta ou o número de seu nome. Eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e esse número é 666, que é realmente o que fala no verso do Iron Maiden. Eu preciso esclarecer uma coisa quanto 666, que eu acho que não é todo mundo que sabe. Pode falar já. Não, já pode falar, você tem mais. Pode terminar essa parte. Dizem que esse 666 aqui, a interpretação mais certa dele, é porque as moedas que eram usadas antigamente tinham esses valores em Roma. Porque quando foi escrito Apocalipse, era Roma quem dominava o mundo, e tinha as moedas de 1, de 5, de 10, de 50, de 100 e de 500. E a soma desses valores dá 666. E se você ler esses valores no sentido inverso, que é o sentido em que é feita a leitura judaica, você tem o 666, que é o DCLXVI, né, nos algarismos romanos. Do jeito que se dá o algarismo romano, quem não lembrar, se fudeu. Ainda ele pode representar a parte da dízima, relacionada pelo número 2 terços, que é dito que vai ser o que vai morrer quando a gente fizer a transição do orb. Né? Muito bem profundo. Tá? É. Muita droga aí, hein? Se tiver a mudança do estado do planeta, a gente tem essa dízima depois da vírgula, é 0,666 reticências, né? Que vira dízima de 6 aí. Inclusive, é um dos trapalhões que fala isso. Em toda a Terra, oráculo do Senhor, 2/3 dos habitantes serão exterminados e 1/3 substituirá. Zacarias, 13. Ou 13 aí. Não, realmente você fez isso. Ai, Didi! Nossa. Mas existe uma outra vertente aí, viu, cara, sobre o 666 aí na Bíblia. Qual que é a vertente? Foi escrito. Isso aí não foi só eu que tô inventando, aliás, não sou eu que tô inventando. Isso aí depois vocês podem procurar aí, Igor, no YouTube, um canal chamado Numberphilia. Fala pra mim. Numberphile, na verdade, né? É o seguinte, antigamente existia um sistema de escrita onde nomes, no hebreu mesmo ou em algumas outras línguas antigas, existia esse tipo de escrita aqui, onde letras representavam números. Tipo os romanos faziam. Sim, tipo os romanos faziam. Só que era um outro tipo de escrita. Por exemplo, para os hebreus, vamos supor que existe a letra A, B, C, D, tananana. A vale 1, B vale 2, C vale 3, tananana, até o 9. Depois a outra letra vale 10, 20, 30, 40, 50, até o 90, certo? E as outras letras seguem. Valem 100, 200, 300, 400 até o 900. E aí, quando essa parte em Apocalipse, quando fala do 666, alguns estudos, inclusive feitos por esse cara do Numberphile aí, dizem que na verdade é um nome de uma pessoa que ele dá como se fosse o maligno, que ia trazer caos para o império. Que no caso, como o Gabriel já disse, quem que é o império que estava dominando naquela época? Roma. Eram os romanos. Império romano. Então, nesse vídeo, tem um vídeo desse canal aí, depois eu gostaria de deixar um link aí pro Igor no post e tal, que ele decodifica o nome, que é um dos nomes possíveis, e adivinha o nome que deu? Nero César, o Imperador Nero. Que é que foi quem ferrou Roma. Que foi quem? O piromaníaco. Fogo em Roma. É? Que foi quem pôs fogo em Roma. Então, tem gente que diz que esse número aí, na verdade, é um nome, porque quando você escreve o nome dele em romano, quando você escreve o nome dele e decodifica as letras dando valores, e soma todos os valores, dá 666. É, então seria uma forma de marcar ele como... Isso, marcar ele aquele como... Aquele que derrubou o império. Sim, aquele que é o amigo. Tem mais uma outra coisa interessante, ô Luquinha. Fala. Vamos dar um exemplo. Escreve o Papa, né, em latim, né, ele se autodenominam Vicarius Filii Dei, né, ou o Filho de Deus, Vigário Filho de Deus, né? Sim. Se você tirar a letra A, a letra R, a letra U e a letra S e a letra F de tudo, né, e o E, você vai ter letras, algarismos de numeração romanos. Uhum. E somando esses algarismos, dá o 666. Que coisa, não? Papa São do Capeta. Não, mas aí, então... Aí é uma viagem do caralho, né? Aí é? É uma viagem do caralho. Acho assim... É aquelas coisas que você... Hein, é aquelas coisas que os bêbados começam a achar no nome da Brahma. É, pode... É. Nossa, o cara... Pô, mas tem um F, falei, tem um F no rótulo da Brahma que não tem a ver com nada lá. Depois eu te explico. Fala aí, Lu. Mas o que eu falei, ele tem uma base do pesquisador, historiador e tal, e matemáticos ainda, o pessoal que trabalha com código. Então, vale a pena conferir, assim, depois posso passar o link, mas essa teoria que eu falei, ela tem mais base do que essa aí de procurar no Papa. Ó, entre as muitas teorias também sobre o 666, tem uma que fala que a soma de números de 1 até 36 equivale a isso. Sim, e segundo uma das teorias, o ano de 2036 seria o ano em que o asteroide Apophis vai passar por cima da Terra. Ele é como se fosse representado por uma grande serpente de fogo, que ele deixa um rastro muito grande. verde, né? Seria o rei do abismo, chamado de destruidor. Apolion e Abaddon também são nomes dele, né? A besta que sobe do abismo e tal. Então seria uma prova, entre aspas, de que 2036 seria o ano do fim do mundo, o ano do apocalipse. Porque depois de... Mais uma vez, né? Porque depois do ano 2000, se passaram 36 anos. E aí, somando de 1 até o 36... Passou o ano 2000, entrou 2001. De 2001 até 2036, passaram-se os 36 anos. Somou, deu 666. Aí o capeta desce na Terra e mata tudo. Desce ou sobe? Ah, sei lá. Eu não sei se ele vai descer ou subir. Ele pega o elevador e mata todo mundo. Fica mais rápido. É que nem falar que é o seguinte. Se você... Que horário? Que hora que são agora? Agora? 1h28. Então, 3 vezes... 1 mais 2 é 3, sim. E 8 dividido por 2, ó, não é 28? 8 dividido por 2 é 4. 3 vezes 4 é 12. Só que 12 vezes 3 é 36. E números somados de 1 a 36 é 666. Ou seja, 1h28 é o horário do capeta. É igual falar isso, cara. Aí você inventa qualquer coisa, né? Você inventa o que você quiser, entendeu? O senhor foi rápido, hein? Esse é o problema. Você consegue criar a teoria quase em qualquer coisa. Então fica muito... Separar a porcaria de uma teoria... E é uma parada que você pode pensar. Tá, velho, isso tudo que a gente tá falando de 666 e destruição por ser das trevas é com base na religião católica cristã, certo? Aí imagine que isso... Não podemos negar. Imagine que isso tudo realmente aconteça em 2036, o bicho suba pra cá mesmo. O cara que for, sei lá, da religião budista, ele tá salvo. Ele não acredita nisso? Pode crer, a gente já comentou isso no CC3, né? Pra ele não tá... Pra ele não vale. O cara que for, sei lá, Não procede. Não que é not compute, não. Não é verdade isso? Não, pra ele... O capeta vai andar por aí perguntando quem é católico. Seria o certo. Certo, nossa. Porque pra outra religião... Com licença, o senhor gostaria de ouvir a palavra de Exatamente. É, porque assim, o mínimo seria isso. Então, pelo menos pra mim, funciona assim. O 666 desmistificado, teve... Eu não lembro que autor que foi aqui. Acho que foi inclusive o Crowley, né? Que... Já vou te dar o gancho, filho. Aleister Crowley, ele fala que o 666 é o número da liberdade, né? Que tá tudo dentro da lei de Deus, você poder fazer o que você quiser, desde que você assuma as suas consequências. Mais ou menos. Não, é mais ou menos assim que ele escreve, né? Ele, na verdade, posso entrar já nisso? Todo homem, toda mulher, enfim. E tem uma outra parte que é o número do sol. Segundo a tradição esotérica, o número do sol é o 666, entendeu? Então, ele não seria o número do demônio, seria o número do sol, o Deus Sol. Mas como o Deus Sol era muito cultuado quando o cristianismo começou a se propagar, né? Ele ainda era muito forte em alguns locais, né? Isso pode até ser ele, o 666 pode ser o número do sol. E houve, com certeza, muito culto ao Deus Sol, e isso te afastava da religião cristã, católica, enfim, te afastava de Deus. Então tudo que te afasta de Deus, nos olhos da igreja e dos chefes dela, te leva para um mau caminho e te leva para o lado do mochila. Então, por isso. Você fala, caraca, esse maluco aí é sinistro. Primeiro, vou apresentar ele. Aleister Crowley, ou Edward Alexander Crowley, ele nasceu em... Mr. Crowley. O Sr. Mr. Crowley. Aleister Crowley, ou Sr. Mr. Crowley, ele nasceu em 12 de outubro de 75 e morreu em 1º de dezembro de 47. Me perdi. Ele nasceu em tal dia e morreu no outro dia. Obrigado. Ele nasceu e morreu. Ele morreu, ele nasceu em 45, em... Como é que foi? Ele nasceu em 1947 e morreu em 1875. Oi? Tá, e aí? Então, ele foi um membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, ou a Golden Dawn, quem lê em inglês. Ele é um influente ocultista um influente ocultista britânico, responsável pela fundação da doutrina Thalema. Isso aí é bem legal da gente falar. Ele é o cofundador do AA. Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos? Não, então, tem A3.A, tipo o símbolo do Zelda. Nossa, caralho. Presinto uma música de tema aí ao fundo desse Zelda. E ele é um eventual líder da Otto, que é a Ordem Templarius Orientis. Isso seria uma segunda ordem dos Cavaleiros Templários, cara? Não, tipo, é a ordem mais famosa da Inglaterra. Nossa. Eles até expulsaram ele lá depois, mas eu já falo sobre isso. Crowley, ele era mago, hedonista, e ele usava um pouco de droga, assim. Era um cara que, pra época, e até pra hoje em dia, ele seria um pouco imoral, assim. Ele fazia certas coisas que não eram muito bem vistas. Ele também era enxadrista, alpinista e poeta. Nossa, ele era tudo. E nas horas vagas, ele gostava de fazer crochê com sua mãe. E com a sua avó. Para seu pai. Era um cara criado pela avó, tá ligado? Leite com pelo. Leite com o pessoal tava pipa no ventilador. Nossa. Então, poderia falar muita coisa sobre ele aqui, mas eu quero falar sobre uma passagem específica da vida dele. Aconteceu em 24. Ele tava de bobeira ali em lua de mel com a esposa dele. Que bom que era com a esposa e não com a amante. Não, ele é com cara de bem. Ele tava lá e ele tava meditando. Durante a lua de mel, ele largou a esposa e foi meditar. Foi no Egito a lua de mel. Ele foi meditar na tumba de Tote. Que bosta. É, doidão. Não dá pra meditar num templo. Por que não? Tem que ser não, dentro de uma tumba. Tem que ser dentro de uma tumba. Na tumba de Tote ainda. E ele falou que ele Tote viu... Tote não era do Animaniacs? Ah, não, era Dote. Nossa. Vamos voltar pro tema? Por favor. Dentro da tumba de Tote, ele encontrou uma entidade. Apareceu, né, na verdade. Ele não encontrou, ele não chegou. Opa, você também tá aí? Não, a gente... apareceu um brother, né? Apareceu um cara ali que tava ali também meditando. Não, apareceu essa entidade. Essa entidade chama Aivaz. Tipo as entradas do Satã, o Emanotano, a Terra de Godá? Nossa, cara, que lá. Aí eu, antes de começar a falar mais, eu convido vocês a procurarem Aivaz. A-I-T-A. Não, procura aí, é legal. Não vou. Procura. Não vou. Procura. Procura, cara. Eu durmo sozinho na minha casa, não vou. Procura aí. A-I-W-A-S-S. Vocês vão ver. É uma... Ó, por merda. Não é, não. É pra eu dormir à noite. Ah, o que é? É vídeo? Não, é a foto. A-I-W. Fotos bem maneiras de umas pessoas bem estranhas. Você não vai dormir, é certeza. Vocês vão dormir, sim. A gente já fez um episódio sobre isso. Quem não consegue dormir é o Igor. Pode dormir aqui embaixo, cara. Lucas, eu posso dormir na sua casa? De conchinha, pode. Então tá, eu vou ter que dormir na sua casa hoje. Vocês viram já a foto dele? Ah, é o Lucas que apareceu no templo? Então, é nosso amigo alienígena, porra. É o Megamente. É o logo do ConspiraCast, porra. É praticamente, então. Aí que começa a ficar engraçado. O cara viu um alienígena, né? Ô Igor, põe no reverso que eu vou falar agora. Oi. Ô Lucas, você conhece o povo do... Esse Aivaz não parece o... Muito. Reverte isso aí, Igor. Reverte isso aí, Igor. Aí esse Aivaz chegou pro Crowley e falou assim, não vai acontecer nada que você não queira, né? Era só danar, né? Põe a mão no ombro dele. Aí ele falou assim, Mr. Crowley. Você é apenas for your ass. Hey, why don't you give your ass? Esse Aivaz aí, depois dele ter conversado, né? Sem as mãos. Pagou duas piritas e foi conversado. É, ele deu um... Munchkin. Ele deu uma página e um símbolo. A página se chama Liberos. Opa! Pera aí. Liberos. Pera aí. O cara dá um Liberox pro campo. É uma poção, e né? E o Jorge fala, calma, e não vai acontecer nada que você não queira. É uma poção, é o Liberox. É, libera o Rox, né? Libera o Ox. Libera o Toba aí, pro alienígena. É Liberos. Ah, tá, entendi. É tipo Boa Noite Cinderela. Então, seria uma página, né? Mas vai saber o que tem nessa página. Deve ter Antrax, né, cara? Tem Dramin nessa. Tem Dramin. Tem Dramin é sacanagem, velho. E supostamente, a comprovação disso, tá numa obra cinematográfica. Oz, lembra alguma coisa de... Não, não é aquela série de presidiários onde um com o outro... Oz, Fantástico e Poderoso? Não, é aquela série lá... Não, não é isso. Um filme aclamado aí pela... The Dark Side of the Rainbow? Hã? The Dark Side of the Rainbow? Rainbow. Rainbow. Rainbow. Rainbow. Deus. Aquele que teve uma chamada do Queiroz sobre o Mágico de Oz e o The Dark Side of the Moon? Isso. Ah, entendi. Se você pegar o filme, existem várias referências sobre... Referências sobre o Aleister Crowley. Quando a Dorothy, ela atravessa uma ponte... A ponte, ela tem um... Sei lá o que que é pra segurar a ponte, mas não precisa segurar uma ponte daquele tamanho. Que é um triângulo, que simboliza a passagem do Crowley na pirâmide. Oh, que firmeza. Então, além de ter o easter egg que o Pink Floyd mandou depois, ainda tem tudo isso de ocultismo ali no meio. Mas então, também tem uma parte que ela entra numa casinha. E essa casa é de um mago. E é legal que, assim, fora tá que esse cara, ele é cultuado por todas as cabeças com coroa. E o legal é que falar que o Aleister Crowley era cultuado pela coroa britânica. Dentro dessa casa, nessa cena, quem viu o filme vai saber disso. Ou quem viu o documentário A Chegada, que é muito bom, recomendo. A hora que ele pega a foto lá da menina, né? É, ele fala, e tem vários símbolos que remetem ao Thalema e ao Aleister Crowley. Muito legal, cara. Isso vale a pena conferir o filme, né? Tem vários easter eggs e tal. Sim, ou veja o Dark Side of the Rainbow. Então, o Crowley criou essa filosofia, religião, ou pensamento, que é o Thalema. O Thalema, ele tem... Era pra eu até ter pego isso, eu não peguei, hein? Que tem as bases do Thalema. Mas, basicamente, é o que tá na música do Raul. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa religião prega o livre pensamento, a livre ação, livre individual, assim. Basicamente, é o que você quer fazer. Qualquer coisa que você quiser fazer da sua vida vai ser a sua lei suprema. Sei lá, se você quiser andar de ré pra frente, vai ser a sua lei máxima. Se você quiser... Andar de ré pra frente. Eu tô tentando imaginar. É o Moonwalk. É o Moonwalk. Se você quiser... É o Moonwalk. Not computed, tá ligado? É o Homer fazendo Moonwalk. É. Pode ser. Se você quiser, sei lá, conversar na língua do B pra sempre, é a sua lei máxima. O Thalema prega isso, a sua vontade individual. O Thalema prega autonomia. Tipo, ela não tem uma lei base, assim. Não existe limites pelo que você quer fazer. É daí que saiu a zoeira. Tipo, não tem uma lei base. Você vai seguir X, Y, Z, que é eu tô te impondo. Você cria a sua lei máxima, entendeu? Então é a sua vontade. Ele se baseia muito nisso, na livre individualidade. E muito por isso que ela era considerada como satânica, porque isso te afastava do caminho de Deus, visto que você não seguia as vontades divinas, que tá descrito na Bíblia ou em outros lugares. Você pode encontrar isso, e você começava a seguir a sua própria vontade. Então, por isso que, por muito... Sim, o cara fazia umas coisas estranhas também, mas por muitas vezes ele era considerado satânico. Aí ele aproveitou isso pra poder... incorporou essa imagem maluca que criavam dele pra poder divulgar mais ainda o trabalho dele. Fazer um marketing. Ele é um marqueteiro. Também, né? Assim, tem tanta coisa estranha dita sobre ele. A imprensa dizia que ele era o homem mais amaldiçoado da Terra, o homem mais estranho. Tem tanta coisa assim sobre ele que ou ele era um maluco que realmente fazia muita coisa ruim, mas com certeza ele aproveitou muito da fama que davam pra ele. Inclusive, falei cara, bem, esse cara... falei mal, falei de mim, né? Pra divulgar a religião e o trabalho dele. Número 666! Chama-se... Aleister Crowley. Esse cara aí, o Crowley ficou tão... Ele é tão famoso por esse cunho satanista, né? Que existe uma série, não sei se o pessoal acompanha aí, Supernatural. Ele é o rei dos infernos. Isso, ele é o rei dos infernos. Sim. Ele é um demônio das encruzilhadas, e das encruzilhadas ele vira o rei dos infernos. Sim. E eu parei de acompanhar. Ele vai ganhando, mas... ele vai ganhando posto. Ele vai descendo cada vez mais, né? Ele é promovido. Ele vai ganhando cargos, né? Funcionário do mês. Tipo assim, ele era só um cara das encruzilhadas. Dali ele virou o rei das encruzilhadas. Ele encontrou um cara que tocava blues. Como é que é o nome do cara? É Robert Johnson, né? Ele fez um pacto com o cara que tocava blues, sim, no episódio. É o Robert Johnson, né? Sim. É o Robert Johnson? O neguinho lá, o neguinho. Isso, é esse aí. Robert Johnson, ele é o cara que é conhecido por ter feito o pacto. E por tocar blues... Absurdamente. Só que o cara aparece morrendo no episódio. Então, mas não é o nosso assunto, né, cara? Pô, por que a gente faz isso? Acho que é um pouco de falta de... A gente tá falando do Crowley. Falta, né, de... É, e o Crowley, ele foi tão associado mesmo ao satanismo que virou o capeta. Eu não falo do Supernatural porque pra mim é uma bosta, mas enfim, continua. Ninguém te perguntou, volta pro seu Evercast. Não, eu também. Cola aí, mano. Cola aí, então. Estou sentindo uma treta. Segura ele desse lado da mesa aí, que se eu partir pra aí, eu vou dar pancada nele, hein, ó. Essa mesinha não me segura, não. Vou tirar a calça. Eu vou tirar e esfregar o pau em vocês. Oi? Caralho, mano. O Queiroz, segura meu tênis. Eu nunca ouvi seu, seu tênis com T, né? De tatu, pô. É, não, esse é mesmo. Segura meu tênis. É o cara foi falando, segura meu pênis. Você não lembra de Todo Mundo Odeia o Chris? Quando ele vai brigar com o Greg? Segura o meu tênis. Segura meu tênis. Só não, esteja, só não esteja gripado pra falar isso, né? Não esteja gripado. Adeus, assunto, né, pô? É. Vamos então, voltar pro trolley aí, vai. Voltando. A gente falou onde a gente tava mesmo. Sobre ele, ele aproveitar o marketing que ele ser satânico. Marketing gay? É, na verdade, né? Ele era bissexual. Oi? E assim, um dos motivos que a Otto expulsou ele foi porque ele era bem aberto. Olha depois a piada do, aí. Do IES aí, o IVAS. É, ele era bem aberto no quesito da bissexualidade dele. Ele se considerava um pansexual. Ele e o Sergei, né? Então, sim, muitos dos participantes da Otto eram bissexuais. Só que eles não gostavam que revelassem isso. Então eles mantinham isso entre eles. Só que o Aleister Crowley não, ele era bem aberto com isso. Ele é bem aberto com tudo, né? Com tudo. Árvores. Isso, IVAS. E isso tava meio que queimando no filme da... Literalmente queimando, né? É, da Otto. Rola. Oi. E? Rola. Ah, tá. Ok, obrigado. Rola. Quer rola? Cabeçuda? Muito. Quero tomar surra até semana que vem e ficar com o queixo pra dentro. Uma das maiores obras dele é o Livro da Lei. Que nesse Livro da Lei é descrito o Ion. O Ion é uma... Como se fosse uma passagem de era. É uma era, é um Ion. Ó, oh, legal. E o Raul cita isso na música dele. Cita? Ué, na Sociedade Alternativa. É o novo Ion. Nossa, eu nunca prestei atenção nisso. Ele fala Aeon, né? É. A música, se não me engano, ele pronuncia como Aeon. Tem uma música dele, inclusive, que se chama... Que ele fala do... Ah, mas não é a Sociedade Alternativa. Não, mas tem uma música que é o novo Ion. Ele é um cara bem, assim, místico, Ah, não, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar dele, que eu até anotei. Também em 24, depois dele ter tido a revelação, dele. Que número, que ano, né? Um ano místico. Ele escolheu. Ele escolheu. Jogou no viado, hein? É. Esse Aleister Crowley, ele, depois ele ficou pobre. Eu não sei por que ele ficou pobre. Ah, deve ter gasto muito. É. E um tal de Frank Harris acolheu ele na casa. Ah, vai morar aqui comigo, tá? Não, mas esse Frank Harris era casado com uma mulher. Nelly O'Hara. Essa Nelly tinha uma amiga. Quase casa de família, quase. Nossa, lá vem. Essa Nelly tinha uma amiga que chamava Pauline Pierce. Que essa, ela era casada com um cara. Só que essa Pauline, ela foi pra Paris pra ficar com a amiga dela, a Nelly O'Hara. De puta, né, cara? É. E quem que tava na casa deles? O Aleister Crowley. Aconteceu. Meu marido. Não, ele não comeu o marido. Bem que ele deve ter feito ele isso também. Ele comeu uma planta, né? Porque o cara faz o que quer, né? É. Eu vou mexer meu pau nessa porra aqui. Na parede, né, cara? O pau não, na torneira, tá ligado? Aí fica entalado depois do pau inteiro. Aí liga a água, né? Puta que pariu. Nossa. Voltando. Aí... Sobre o Aleister Crowley, só tenho uma coisa pra falar. Tipo, o estilo de vida dele parecia tão trágico com aquela, com toda aquela emoção. Ele enganando as pessoas com magia, esperando o chamado Satã, tá ligado? Tipo, o Mr. Oh, Satã. Oh, Mr. Mesmo. Exatamente. Uma pessoa entendeu minha piada. Tan, tan, tan. Won't you ride my white horse? Tan, tan, tan, tan, tan. É isso, não é? Your lifestyle to me seems so tragic with the thrill of them all. You follow the people of magic. You wait for them. Você não vai andar no meu cavalo branco? Igor, puta que pariu, só você entendendo a minha piada, cara, você é foda, né? Meu, Ozzy, Lizard of Oz. Então, voltando lá. Esse álbum é muito foda. É bom mesmo. Lizard of Oz. Hashtag quero resenha. Voltando ao... Não, eu faço mesmo. Inclusive, pode deixar. Enfim, voltando ao caso de família, que é legal. Depois que ele pegou a planta... Ah, ele pegou a Pauline Pierce. Voltou essa Pauline Pierce. Essa mulher aí teve uma filha com ele. A menina se chama... Eu anotei aqui. Pera aí que eu anotei. Eu não anotei, na verdade. E assim, os dois na casa, eles tiveram um negócio de transe supremo, que eles transavam lá e fez tudo de umas magias doidas, e eu esqueci o nome. Eu pensei que eles entravam em transe, cara, quando você falou não, transe. Não, é isso. É, não, os mas dois. Eles entram em transe transando. Então, isso. Um transe supremo com uma transe suprema. É. É tipo sexo até exaustão. Tipo tântrico, né? Pode crer. Nossa, firmeza, hein? Então, só que... Ah, eu anotei o nome da menina. A menina se chama Bárbara. Bem sugestivo, hein? É? E ela se casou com quem? Filho da mina que foi pra Paris. Paris morar com outra lá? Não. Pô, quem foi pra Paris morar é a mãe dessa Bárbara. Ah, tá. Já me perdi nos nomes, cara. A Bárbara, que é filha da Pauline com o Aleister Crowley, se casou com o George W. Bush pai. Escrilo. Isso explica. O Bush filho é o anticristo. É isso aí. É isso aí. Plantão da Globo. Aí toca a vinhetinha do, da chegada agora, né, cara? Mano, mas isso aí, sabe? Isso aí pareceu muito. Parece verídico. Mexicana, mano. Como diz Marcelinho, parece verídico. Parece. Uma novela mexicana isso, cara. Não, a isso. Filha da avó, da tia, da marido, da cunhada, da Pauline. O sogro... É, como que é? É o filho do sogro, que é pai. Nossa, enfim, já me perdi. O cara é filho do tio, né? Nossa, mano. Ele é irmão do primo dele, tá ligado? Tio do sobrinho e... Não, tio do sobrinho, fudeu. Pai do filho. Nossa, filho do pai, né, cara? Tio do avô, ele é tio do avô, irmão do primo. Não, é tio do... E cunhado filho da do tio. Filho do tio é... Não tem... E o assunto, mano? Já mandamos embora de novo. Mano, mas o George Bush é o anticristo. Então, né? Diz o vídeo. Filho de um texano casado com a filha do Crowley, gerou um texano neto do Crowley. É, aí, não, tem mais. Esse vídeo que eu vi tem mais. Quando o... Tem uma filmagem do George Bush, quando o serviço secreto avisa ele que o país está sob ataque lá das Torres Gêmeas. Aí, adivinha o que ele lê com as... Eu tô procurando meu microfone. Achei. Adivinha o que ele lê com as crianças? O que ele lê? Um livro. Toda mulher. Tem o direito de ser livre. Não, não é isso. Ele lê... Estrela. É, ele fala... O que ele lê? Ele lê meu bode de estimação. Nossa. Eita, é... Opa, Lele. Eita, Lele. Eita. Sabe de nada. Oxi, oxi. Oxa, oxa. Puta que pariu. Como que a gente faz isso? Ah, é muita droga. Eu não consigo voltar pro assunto, cara. Não dá. Eu tento muito. Gente, meu bode de estimação. Então acho que dá pra fechar depois dessa, né? Depois dessa eu acho que... A conclusão que fica é... Mande a sua primeiro. A conclusão que eu fico... Nossa, a conclusão... A conclusão que eu tiro desse episódio é assim... Nunca vá meditar numa pirâmide. Nem no templo de nenhum lugar. Não, a gente vê que existem essas... O misticismo envolve várias coisas que são místicas. Ainda bem, né? Ainda bem. Peraí, a gente tem que comprar um troféu de ouro pra esse cara. Caralho, velho, eu nunca achei que tivesse coisas místicas no misticismo. Pô, mas a gente vê que tem coisas muito loucas, né, cara? Querido. Desculpa, eu tô rindo da imagem que mandar. Tá louco, velho? Querido. Que bosta. Eu tô com medo. Eu gostei de saber um pouco mais da religião Wicca aí, cara, porque a gente percebe que a fada madrinha lá da Cinderela. A gente percebe que a fada madrinha da Cinderela, cara, era uma bruxa, era uma mulher que fazia... Nossa, mano, tá difícil. É o embotamento, hein, ó. Tem embotamento aqui. A gente percebe que a fada madrinha da Cinderela, ela é uma mulher que praticava essa religião, né, cara? Qual religião? A Wicca, né, cara? Que a gente falou o programa inteiro. É, que não, foi que eu queria saber o se tema desse podcast central gerou em volta dessa religião, não sei se... Não sei, assim, né? Eu queria saber se ele lembrava, entendeu? Ah, é um teste, né? É que é o Queiroz. Eu estive aqui, né, o palhaço. Eu já também estive. Ou será que não? Nós estamos encerrando já, então? Acho que sim, né? Essa foi a conclusão. Minha conclusão é o seguinte, cara. Antes de você usar qualquer coisa pra fazer magia, certifique-se que ela jogou o LOL. Porque senão não funciona. Tem que ser... Virgem. O Gabrix. Tem que ser materiais virgens. É, tecnicamente, boa parte das magias são, né? Então tem que jogar Tibia, LOL, essas coisas aí. E Minecraft. Nossa. Eu vou deixar os dois convidados terminarem, darem suas conclusões primeiro, e depois eu concluo aqui. Só tem um convidado, cara. É que é a primeira vez que eu gravo com o Gabrix, então eu... É que eu fico muito sumido, né? Então, eu tô vendo ele como um convidado hoje, é por isso. É, nossa. Foi mal aí pelo público ter faltado, mas é que eu tava terminando o curso. Pessoas choraram. Bem, uma religião que eu até então não tinha pesquisado muito. Tinha alguns livros aqui que era da minha irmã, mas não tinha pesquisado muito. Uma coisa muito interessante, que muita coisa que tem hoje em dia tem coisas basadas na religião Wicca e também coisas que existem há muito tempo tem dentro dessa religião. Até mesmo um arcanjo, que é da Igreja Católica, tá aqui dentro. Então, é uma coisa muito interessante. Também queria pedir desculpa, talvez, alguém que pratica essa religião, se eu falei muita baboseira, coisa, porque eu apenas sou iniciante. Tive uma pequena leitura. Sou apenas um pequeno leitão. Eu sou apenas o Tigrão. É o seguinte, Gabriel, não tem... O Gabrix, não se preocupa não, cara. Se você ofender alguém dessa religião, semana que vem você não tá vivo. Se fudendo. Se você se sentir pontadas aí. Se você ofender alguém dessa religião, foda-se, eu vou continuar vivo, você não. Algum druida ouviu a gente aí? Essa é a resposta. Então, pelo jeito, não. Acho que não. Então, tudo bem. Então, valeu. Tem alguma consideração final? Vivi ao lado de uma wicana, então se você resolver virar wicana, não seja retardado. Acho que dá pra separar as duas coisas. O Whatevercast é nóis. O cara promete fazer jabá. Não, mas faz o jabá dele. O jabá dele já foi, enfim. Se você quiser fazer um jabá mais aprofundado, passa o endereço do site agora, aproveite. Como é que os ouvintes vão acessar o teu site? Eu sei que é o Whatevercast, mas eu não sei onde é que chega. Antes de tudo, vou pedir novamente pra eles avaliarem o podcast de vocês no iTunes com 5 estrelas, porque é um podcast sensacional. Eu aprendo coisas com esse podcast, diferente do meu, mas enfim. A gente também aprende coisas. Mas assim, se vocês querem receber uma dose de bobagens e enfim, etc, acessem www.whatevercast.com.br. Eu vou soletrar o Whatevercast, só que eu tenho que escrever aqui primeiro pra ler. O botamento. Exatamente. Então você vai acessar www.whatevercast.com.br. Whatevercast, você vai escrever Whatevercast, ó, quase errei, mas enfim. E no Facebook, facebook.com/whatevercast, a gente tem podcast, tem mais umas bobagens lá. E eu fiquei feliz pra caralho ter participado desse ConspiraCast, apesar de eu não ter falado muito, peço que da próxima vez que tenha um tema que, sei lá, talvez eu possa me desenrolar mais, me convide. Cara, você deve estar traumatizado pelo incidente com a sua ex aí, então eu te entendo. Por isso ele não falou muito. É um trauma da sua vida, né, cara? É um pouquinho. Por fim, ouvintes, aqui quem fala é o Gabs de novo. E o Tanish falou: se você quiser ter uma dose de besteira, vocês acessem o Whatevercast. Se quiser ter uma dose maior ainda, acessa meu Twitter, que eu já passei lá no começo. Corta, fim de podcast. Acabou? Portanto, lembre-se. Põe Black Trip aí, pô. Eu vou fazer o fim, porra. Eu não vou fazer o fim. Foda-se. Vamos dar as mãos. Agradecemos. 1, 2, 3. Eu ia falar. Eu me perdi na frase de efeito e foda-se, então. Falou, valeu, ouvintes. Falou, abraço. É nóis.